o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até às 4 da tarde, 2 horas de rock and roll para você curtir os clássicos do rock, lançamentos, novidades, coisas antigas. A gente mistura tudo isso aí e você é que sai ganhando, cara. E mês de outubro, você já sabe, comemorando 4 anos de Classic Rocks, a gente está fazendo os especiais. Você já ouviu Judas Priest e hoje chegou a vez do Ted Nugent. Para você que não conhece esse maluco aí, o trabalho que ele faz, ele fez, tá? Eu já tenho também, não agora, mas em dezembro, mais ou menos final do ano, eu vou mostrar para vocês o novo álbum. O novo álbum dele lançado agora, saiu fresquinho, fresquinho no bom sentido, tá quentinho, da boca do forno, como se dizia antigamente. Tem um novo álbum do Ted Nugent, mas isso vai ficar para mais um pouquinho no final do ano. Então, ok, hoje você vai recordar os grandes sucessos desse cara aí que chegou a estourar um tímpano por causa da altura do som que ele fazia ao vivo. Era uma parede de caixas acústicas e ele no meio segurando a guitarra. Aí não dá, né, meu amigo? Mas garanto pra você que ele não reclamou, não. Legal? Pra você que não conhece, fica à vontade, fuma o seu cigarro aí na boa. Se você não fuma, melhor ainda, melhor pra você. Toma sua cerveja, se não bebe também ótimo. Só seu whisky, seu refrigerante, sua coca, então não bebe nada. Mas fica aí curtindo o seu rock and roll da melhor maneira possível, à vontade, no seu iPod aí no pod, no seu celular, na sua caixa de som, no seu carro, aonde você estiver. Fica à vontade que vem muito rock and roll por aí. Legal? Ted Nugent. E a gente começa com High Heels in Motion. Vamos lá! Classic Rocks. Watch it! I'm on a mission of mercy. I got to testify. You lost your emotions. You are paralyzed. Yeah. think they're gonna die someday. I got news you never got to go. Toca muito, meu amigo. Toca muito, mas muito mesmo. Tá aí, ó, Ted Nugent. Você ouviu Stranglehold? Olha, Paralyzed, Love Grenade. Esse Love Grenade foi o penúltimo trabalho dele. Antes desse que saiu agora, de 2007. Tem a faixa título do álbum. Can't Scratch Fever, um clássico do Ted Nugent. Wangle Tango, também não me pergunte o que quer dizer isso, que eu também não sei. Tango, eu sei. Agora, Wangle, nem me passa pela cabeça o que seja. Tied Up in Love e a primeira, High Heels in Motion. Vamos fazer o seguinte, vai lá pegar mais uma geladinha na geladeira e volta, que dá tempo pra você ouvir a segunda sequência. Valeu, a gente volta já. É isso aí, cara, mês de outubro é o Classic Rocks comemorando 4 anos, cara. 4 anos de rock and roll. Olha, uma média de 4 programas por mês, às vezes tem mês que tem 5. Uma média de 50 programas por ano, daí uma média de 200 programas. E botando isso aí em horas, cara, 200 programas são 400 horas de programa. Não é brincadeira não, hein, cara? 400 horas de rock and roll. Isso ainda vai ser multiplicado por muito mais, se Deus quiser. Legal? Especial Ted Nugent. Vamos lá, mais um clássico do Ted. É Dog Eat Dog, meu amigo. Vamos lá. Couldn't handle this madness no more. God, the night plays tricks on my mind. Strangers, strangers. Stranger, stranger, stranger, stranger. que muita coisa aí você ainda não tinha ouvido, né? Isso que é bom fazer os especiais, porque você fica conhecendo mais ou menos os trabalhos de quem a gente fala tanto aqui. Você fala, bom, pelo menos agora eu já conheço. Você já pode ter sua própria opinião, né? Pelo fato de você conhecer, que você tem que gostar. Eu sempre digo isso aqui. Agora, quando falarem pra você, você pode falar, não, eu conheço as músicas do Ted Nugent, gosto, não gosto, acho mais ou menos. Aí você já pode ter sua própria opinião, isso é importante. Legal? Aí Don't Matter, teve também o Right on the Whale, olha, Rain Dance, Sweet Poutine, mais um nome que eu também não sei o que quer dizer. Still Raising Well, do último álbum, do penúltimo álbum, Stranger, Scream Dream e Dog Is Dog, Ted Nugent. Quatro aninhos de Classic Rocks, cara. Vamos pro break, a gente volta já. Bom, se você pensou que não tem mais novidade ainda pra você, meu amigo, espera que você vai ver. Vem rock and roll do bom aí, aumenta o volume do seu som, que você vai viajar legal com a gente com o Ted Nugent. Vamos lá, Out of Control, vem comigo.

devil. Crow. Senti. Nez Pierce. Cinnabon. Grovon. Cherokee. Pueblo. Dakota. Blackfoot. Seminole. aí pra ouvir. Aliás, essa música é uma das músicas que tem vários covers. Eu nem sei quem canta o original. Tem Gary Glitter, tem Aerosmith, agora tem Ted Nugent. É um clássico do rock americano. É Baby Please Don't Go. Eu juro que eu não sei quem fez a gravação original, mas muitos regravaram. E essa versão do Ted Nugent também tá ótima. Eu já prefiro a do Aerosmith, cara. A Aerosmith cantando essa música é o seguinte, cara. Mas ambos são ótimos, tá ok? Bom, anterior, Yank Me, Crank Me, Spirits of the Buffalo, Where Have You Been, All of My Life, teve também a Mother City, Snake Skin Cowboys e Out of Control. Ted Nugent, especial pra você do mês de outubro, 4 aninhos do Classic Rocks, cara. Vamos pro break que a gente volta com a saideira. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. É, rapaz, tô aqui olhando o nome da música. O que esse cara quis dizer com isso? Eu juro que eu não sei. Liamin Rain Machine. Aliás, Liamin Iron Air Machine. Tá? Coisas de Ted Nugent, meu amigo, tá? Um dia eu pergunto pra ele no site dele, se Deus quiser. Vamos lá, a gente vai começar a saideira com essa música que eu falei, que eu acabei de falar pra você aqui agora. É Liamin Iron Air Machine, Ted Nugent. Vamos pra saideira. Classic Rocks. He was a rocker, and he knew it from the start. A Motor City rocker, he could feel it in his heart. He was an A&B rock and roll machine. He knew what he was after. A lead me rock and roll machine. He knows just what to play. And he plays that guitar with a predestined vengeance. The blues with blood on his hands. Every night they'll come to see him at night. He's the number one rocker in his land. He's a big, big rock and roll machine. He knows what he is after. Big, big rock and roll machine. He knows just what to play. Big, big rock and roll machine. Rock and roll machine. thunder clouds, a night for secrecy. Here comes another cold, cold night, closing all around. Like a cornered animal, I got to cover ground. We'll be right back.

tá aí, ó, Joe Runner. É o seguinte, ó, sobraram músicas aqui, não deu pra tocar. Infelizmente o tempo é pouco, cara, pra mostrar o trabalho do Ted Nugent. Mas já deu pra você sentir mais ou menos que o cara é fera, ele faz rock and roll do bom, tá? Não é malhado, não, é do bom. Você ouviu, ó, Tell Gunner. Olha, eu falei Runner, mas não é Runner, não. É Tell Gunner. Ok? Painkiller e Liam in Arden Arm Machine. Gente, já chegamos ao especial, ao final do especial do Ted Nugent. Esse mês de outubro estamos fazendo especiais como todo ano a gente faz, tá? Já teve aí do Judas Priest, você ouviu hoje o Ted Nugent, semana que vem tem mais. Eu não vou dizer qual é não, espera, você vai ver, tá ok? Bom, sabadão, você já sabe, aquele clássico. Logo mais à noite, se você for sair e for beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.